e algumas vidas vão. E todo tempo busco a razão, poesia até que esgote o ar do meu pulmão. Sabedoria pra saber que nada foi em vão, sem nada foi em vão. Deixa o tempo passar, que traga inspiração. Vou me trancar, soltar um beat pra compor, me inspirar, me elevar, lavar minha alma, abrir meus olhos pra esse mundo novo. Hoje quero enxergar, cansei da escuridão. Regras desse mundo são só ilusão. Histórias perdidas, pessoas fingem que têm vida. Sonhando com a liberdade, ela será bem-vinda. Junto com a luz de um novo dia, na casa mais linda. Sem pretensão de grana, só uma nova vida. Minha mulher na cama, minha filha mais linda. Sem ser escravo de patrão, 8 horas por dia. Pra ver o sol nascer, ouvir o vento soprar. Pra ver meu cão correr, sentir o tempo passar. Sem me arrepender, porque eu não vou voltar. Pro coração bater, pro rap eternizar. Se o corpo ainda é uma prisão, tire seus pés do chão. O céu é o limite, voo e livre, irmão. Transformação, transformar sonho em ação é luta. Tipo ter paz quando se tem perdão é cura. Na estrada eu vejo flores coloridas. Nessa cidade tão cinza, cada esquina é uma proposta. E eles acham que me enganam, não. Ainda busco minhas respostas. É a luz do sol que vem me acordar. Tanto desse lugar eu já pedi socorro. Eu já cansei de esperar, agora é minha vez. Eu não vou recuar, eu não vou me entregar. Se cada dia nasce um mundo novo, eu tô cansado de esperar. Lembrei, vó, como era bom te abraçar. Abri meus braços pra lembrar, viver é só passagem. Eu sei que nessa aqui, ela não vai voltar. Guardei boas lembranças pra continuar. Falei pra vida, não precisa me esperar. Quantos planos, quantos sonhos e o que somos? Falhos imperfeitos, apenas humanos. Entre erros e acertos só continuamos errando. Buscar a perfeição, nosso maior defeito. Pra quem julgou demais, hoje eu faço do meu jeito. E eu não caio no seu jogo sujo, não. Já não me perco e não me confundo, não. Vivendo a vida no terceiro mundo. E quanto mais eu me mexo, me afundo. Quanto mais eu escrevo é profundo. Pela cidade andando procuro o pedaço que ainda falta em mim. Segundo que o fim é o recomeço de um futuro. Ainda há luz no fim do túnel. Ainda há luz no fim do túnel. Essas paredes cinzas hoje são coloridas. O sol invadiu a sala. A luz de um novo dia. Hoje vai ser bem melhor. Hoje vai ser. Hoje são coloridas, o sol invadiu a sala. A luz de um novo dia, hoje vai ser bem melhor. Hoje vai ser melhor. É a luz do sol que vem me acordar. Eu dei valor à vida, então escolhi cantar. Olhei pela janela e vi tudo mudar.